anticipated moment in racing. Bem, amigos, estou começando então nossa edição de número 82 essa semana, muito especial, final de semana em Kentucky. A chuva pensou, até quis ameaçar lá, apareceu lá para ameaçar o final de semana, mas aconteceu tudo dentro da normalidade. Apenas, se não me engano, algum atraso na corrida da Truck Series na quinta-feira, né? O final de semana começou na quinta com a Truck Series, agradável a corrida da Truck Series na sexta-feira. Na sexta-feira tivemos a X-Fin Series também, uma outra boa corrida, né? E fechando aí o final de semana em Kentucky, no sábado à noite, com a corrida da Sprint Cup, também com uma grande corrida. Ou seja, um final de semana perfeito aí, várias corridas boas, né? Todas as corridas muito boas, cheia de alternativas, né? Muito tenso, principalmente no final de corrida, né? Então, um grande final de semana em Kentucky. Bom, essa edição, eu tô sozinho, infelizmente não tem comigo, ninguém pode gravar comigo hoje, né? Nós iríamos gravar na terça, mas infelizmente ontem não foi possível gravar e hoje na quarta ninguém podia, só eu. Então eu estou aqui para gravar essa edição aí, né? Já pensando, iremos falar mais tarde do final de semana lá em New Hampshire, que é a próxima parada da Sprint Cup da Xfinity Series. E a Truck Series descansa, porque no meio da semana que vem ela vai para Eldora fazer a corrida na terra. Bom, vamos então, falando da Truck Series, né? Vamos já então começar com a Truck Series para falar o que aconteceu lá no Kentucky, na Unoho 225, né? Uma grande corrida, um final de corrida aí meio tenso, né? Infelizmente a corrida acabou sob bandeira vermelha, tivemos um acidente bem grave ali do Ben Kennedy, né? Que ele sumiu no soft wall, arrebentou toda a grade de proteção ali da curva ali. Foi um acidente muito sério, um acidente no acondicionado que o piloto saiu andando do truque, né? Mas um acidente muito sério, muito grave de se ver aí. Só que, graças a Deus, felizmente, tudo certo com o Ben Kennedy, saiu andando de lá, meio zonzo, mas tudo bem com ele. Ninguém se feriu, porque na arquibancada ali, aquele pedaço ali também não tinha ninguém. Então ninguém se feriu ali nesse acidente que iremos falar, que foi, né, o original aí, o causador aí, da vitória para o Matt Crafton. Matt Crafton que foi o vencedor. Matt Crafton agora soma 4 vitórias em 10 largadas esse ano. Ou seja, o cara venceu 40% das corridas. Um número impressionante do Matt Crafton aí, né? Venceu Atlanta, Kansas, Texas e Kentucky. Curiosamente, as corridas de uma mil e meia aí, ele rapou todas. Então, parabéns aí ao Matt Crafton. Eu, como sempre falei, corrida de uma mil e meia, ele sempre tem um truque preparado e ele tem toda a frieza para estar bem no final da corrida. E transformando tudo isso aí em resultado, um bom truque e a frieza para no final da corrida estar super bem, né? Tudo isso aí juntando, daí 4 vitórias nas pistas de uma mil e meia aí. Só Charlotte ele não venceu, né? Que é uma mil e meia. Charlotte ele não venceu. O resto das corridas todas de uma mil e meia aí, a vitória ficou com ele. Então, parabéns ao Crafton, 4ª vitória do ano, mais líder do que nunca no campeonato, né? Agora ele vai 20 pontos à frente do Tyler Reddick e 29 à frente do Eric Jones. O Eric Jones que foi o segundo colocado na última relargada ali, o Crafton acabou largando muito melhor que o Jones, né? E o Crafton acabou subindo a liderança, o Jones ficou em segundo lugar, até quando tivemos a bandeira amarela e bandeira branca e foi decretado o final, perdão, até que teve, né, na relargada, tivemos a bandeira vermelha e foi decretado ali o fim da corrida, porque não teria mais tempo para arrumar aquela bagunça toda que ficou ali na pista ali, além do alambrado que separa lá a arquibancada. Bom, o Ryan Blaney foi o terceiro colocado, né, com o truque 29, o Daniel Soares foi o quarto. E fechando o top 10 aí, o Timothy Peters que parece que está se recuperando aí, né? O Timothy Peters, ele que vem de bons resultados, uma sequência muito boa, é favorável ele aí, né? Veio o sexto em Gator, Iowa foi o sexto também, dois resultados iguais aí, sexto e sexto. E agora já pulando pro top 5 no Kentucky. Então, parabéns aí, o Altimore Spirits aí, pelo seu top 5 aí, né? E ser o segundo top 5 dele no ano de 2015. Parabéns aí, o Timothy Peters aí, fechando o top 5. Depois temos Tyler Wittig, David Gallon, né, com o Truque 92, o John Staley Jr., o Cameron Haley, o canadense, e o Brandon Jones fechando o top 10. E eu tô tomando água, tá? Bom, continuando. Esses foram os 10 primeiros aí, né? Só fechando aqui o top 20. John Hunter Nemechek foi o 11º, Johnny Sauter o 12º, Ray Black Jr. o 13º, Campbell, Tim Hill, Elão, pra você, lembrando esse cara aí pra você aí, Tim Hill o top 15. Ben Kennedy, que foi o que teve o um acidente aí, foi o 16º, Christopher Bell, um piloto que ficamos de olho durante a corrida, o Daniel Emmerich, Mason Mingus e o Cody Cullen. Né, no Truck 25 fazendo a sua primeira largada aí na Truck Series aí. O Cody Cullen é um piloto da Arca, né, vem ali, digamos que tem mãos da Gibbs nele, né, um cara que vem desenvolvendo da Gibbs, né, e ele está correndo na Arca atualmente, pela Bill Venturini, que é a maior, a equipe mais forte de Ford, de Toyota, né, lá na Arca lá. Então vem aí uma equipe grande da Arca, injetada com um pouco de dinheiro da Gibbs aí. Então, assim, bem assessorado e bem adinheirado o menino tá, né? Agora vamos ver o resultado da pista aí. Ele terminou a primeira largada dele em décimo, em vigésimo, foi o 20º colocado, né? Top 20 para ele. No Kentucky, uma pista muito difícil, muito complicada. Então, digamos que foi um bom resultado aí para o Cody Cullen. Bom, vamos passar os números aqui rapidinho, né? A corrida teve duração de 1 hora e 51 minutos. Não tivemos o qualify, né, da Truck Series, por causa da chuva, né? Então a largada foi de acordo com o Warner Points. Tivemos também, vamos falar das bandeiras amarelas aí. Tivemos 8 bandeiras amarelas e 13 trocas de liderança. Para falar dos líderes aqui, quem mais liderou a corrida foi o Eric Jones, né, com 55 voltas lideradas. Depois tivemos o Matt Crafton com 43, Daniel Suarez 18, 14 o Ryan Blaney, 13 o Tyler Reddick e o John Hunter e o Wayne Black Jr. uma volta cada um aí. Esses foram os pilotos que lideraram alguma coisa no final de semana lá em Kentucky, na Uno Hole 225. Bom, vamos falar aqui então das bandeiras amarelas, né? A primeira bandeira amarela na volta 22 foi de competição, né, devido à chuva. Então tivemos a competition flag. E depois também tivemos na volta número 28, minutos, voltas, logo depois de duas voltas ali, que a corrida voltou à sua normalidade, tivemos também o Spencer Gallagher rodando, né? Spencer Gallagher que rodou várias vezes, se envolveu um incidente aí, Spencer Gallagher, né? Acabou rodando ali na curva 2 e saiu a bandeira amarela. Depois tivemos também o Brandon Brown, teve um problema, rodou na curva 2 também. Depois tivemos atrito na pista na volta número 103. Na volta 127, o truque 14 do Daniel Ehrich e o truque 75 do Romo lá, como é que ele chama mesmo? Ô, rapaz, esqueci o nome dele. Do Romo. Preciso lembrar. Eu vou lembrar o nome dele aqui. Lembrei. Callum Roman. Foi eles dois. Os dois aí que parece que são dois que estão andando se estranhando aí, né? Andam se pegando aí durante as corridas aí. Eles já tiveram um problema já também lá em Iowa. Agora tiveram um problema de novo. Parece que eu vejo uma rivalidade entre os dois aí, né? E a Pietra fazendo a participação no podcast. Tá ali, tá aqui pertinho de mim aqui. Bom, no Truque 54, na volta 134, o estreante, que fez a sua primeira largada aí, né, o Christopher Bell, com o Truque 54 da KBM, ele acabou rodando aí na curva número 4. Né? Perdão, o Christopher Bell fez a sua segunda largada e não a primeira, tá, pessoal? Tá lembrando aqui. Depois tivemos o John Stowell e o Spencer Gargett também. Tiveram um probleminha aí na curva 1 aí, tiveram um acidente. E tivemos depois um acidente mais forte aí, que foi envolvido o Truque 11, o Truque 5 e o 92, né? Onde que a corrida foi decretada, o fim da corrida aí, né? Quando o Truque 11 acabou subindo, como eu já falei, subiu ali no softwall aí, teve toda aquela pancadaria lá e teve um acidente, o Truque ficou só a metade só, mas graças a Deus todos ficaram bem, né? O Truque 5 e o Truque 92 tiveram pequenas avarias, já o Truque 11 ficou completamente andável, não tinha como andar mais com ele. Então foi fim de corrida, faltava 5 voltas ainda para acabar a corrida, né? Então foi fim de corrida aí e vitória do Matt Crafton. Bom, pessoal, para falar do Kentucky, né? Uma boa corrida, tivemos grandes momentos durante a corrida, batalha do Matt Crafton, batalha do Eric Jones com o Ryan Blaine, o Daniel Soares também muito forte. O Tyler Reddick também andando super bem. Foi assim, uma corrida muito boa de se ver mesmo. Quem não viu, vale a pena rever. Procura aí no YouTube, procura aí nas redes sociais aí, que sempre o pessoal está postando alguma coisa, né? Então procura aí, que essa corrida vale a pena aí. A Fox é que fez um especial bem legal no final de semana aí, passando a Truck Series, depois passou a Xfinity Series e depois emendou já com a corrida ao vivo da Sprint Cup. Um grande trabalho aí da Fox Sports aqui no Brasil. Então, pessoal, essa foi a corrida no Kentucky, né? Vamos então agora falar do campeonato. O campeonato ficou assim: o Matt Crafton é o líder, né, com 417 pontos, o Matt Crafton. O Tyler Reddick é o segundo com 397 pontos. O Eric Jones com 388 é o terceiro. O Johnny Sauter com 359 pontos. Né? O John Stowell Jr. é o quinto colocado, fechando o top 5 aí. 87 pontos atrás do Crafton. Ou seja, uma diferença absurda. Depois temos aí o Peters, o Haley, o Wenick e o Gallagher, né, em nono. E fechando o Ben Kennedy em décimo colocado aí, Ray Black Jr., Tyler Wong, Justin Boston, Brandon Jones e Corbin Forrester. São os 15 primeiros aí na tabela do campeonato. Bom, quem foi o grande favorecido, quem mais perdeu aí? Quem foi o favorecido? Claro, o Matt Crafton pela vitória, né? O Eric Jones aí não conseguiu tirar muitos pontos do Matt Crafton. Aliás, essa diferença entre eles aumentou ao invés de diminuir, né? E o Tyler Reddick aí, que foi o maior prejudicado no final de semana aí, né? Enquanto o Matt Crafton e o Eric Jones lutaram pela vitória, o Tyler Reddick estava lá lutando pelo o top 5 com o Peters, né? Foi o sexto colocado. É uma pena realmente, né? Digamos, vê um truque da KBM aí, não junto com o pessoal lá, né? Já que não temos na Truck Series, porque não temos interferência dos Cup Drivers aí pra melecar toda a corrida. Bom, pessoal, Truck Series é isso mesmo, né? Tenho pra falar pra vocês. Grande corrida, assistam, vale a pena, né? Corrida muito boa mesmo, bastante coisa boa, bastante ultrapassagem, bastante luta, bastante empurrões, raspões no muro aí e muita luta por posições melhores aí, né? Então esse foi o resultado do final de semana lá do Kentucky na quinta-feira da Unoho 225. Bom, pessoal, eu volto daqui a pouco então para o bloco da Xfinity Series.